Nosso tema dessa tarde é migrações espirituais. Vocês podem encontrar algumas informações a respeito disso aqui no Livro dos Espíritos. E a gente vai então tentar conversar um pouco sobre o que, que são essas migrações, né? Já se falou muito, no próprio Evangelho nos diz que existem muitas moradas na casa do Pai. Cristo nos falou isso. E a gente já comentou também aqui que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. E que se nós estamos aqui encarnados nesse momento, é porque nós temos alguma coisa para fazer aqui, seja através de resgate, através de aprendizado. Então, algum motivo nos traz aqui. Dentro dessa visão do nosso planeta, a gente sabe também que a Terra, na classificação, a gente poderia dizer que ele ainda é um dos planetas mais atrasados, espiritualmente falando. Obviamente, nós também, então, estamos nessa mesma categoria. Mas não é o mais atrasado, mas ainda está longe do mais adiantado. Ou seja, nós já percorremos, dentro da nossa própria evolução, outros mundos. Já aprendemos em outros lugares e estamos caminhando nesse sentido. Assim como nós vamos evoluindo, o planeta ele também vai se libertando dessa escala em que ele está classificado. Então, nós já ouvimos falar, através de vários livros antigos, inclusive, e novos, de que existe uma mudança a acontecer, uma mudança planetária, e é claro que nós, vivendo aqui, vamos passar por ela também. O que, que isso significa? Que esse planeta de provas e expiações, ele vai avançar nessa categoria. A gente percebe, nos nossos dias, claramente, uma aflorescência. A gente acaba achando que é o mal que está se manifestando mais fortemente, mas na verdade somos nós que estamos nos manifestando de uma forma mais clara. Então existe uma transparência no ser humano bem maior hoje. Cada um faz aquilo que realmente tem dentro de si. E isso até nos choca um pouco, porque nós estamos vendo coisas bastante fortes acontecendo. Isso tudo se dá em função dessa passagem que nós estamos gradualmente fazendo. Quando a gente fala de uma mudança, ela não é uma mudança de uma ruptura estanque, ela é lenta. Nós já estamos passando por essa transformação, o planeta, e quem está aqui junto, né, já há mais de 60 anos. E não sabemos ainda a data certa em que isso termina. Se a gente pegar o livro do Apocalipse, que falava no final do mundo, final dos tempos, um pouco mal interpretado, a gente, por ali, achava que o mundo ia acabar. Todo mundo ouviu falar que o ano 2000 ia ser o final do mundo. Na verdade, não é uma data exata. Nós estamos, como eu disse, fazendo uma passagem. E o ano 2000 passou, o mundo não acabou, já falaram em outras datas, e essas datas, elas não existem fisicamente. Mas, essa mudança vai ocorrer. Dentro dessa classificação do nosso planeta, a gente percebe também que existem diversas galáxias no nosso sistema, no nosso universo. O homem conhece, basicamente, a nossa galáxia, e tem conhecimento de algumas outras através dos estudos, através da tecnologia possível que nós temos hoje, e inclusive através de informações que nos chegam. E dentro dessas galáxias, milhares de planetas ou de outros mundos. E daí a gente chega naquela pergunta, por que que só aqui, um planeta tão pequeno, e como se diz, tão atrasado, existiria vida? Nada do que Deus fez, a gente poderia dizer que nada é inútil. Então não haveria sentido uma enormidade que é o universo ter apenas vida num planeta tão pequeno. E quando a gente fala dessas migrações, a gente está falando também de trocas entre mundos. A gente vê através de alguns estudos, se a gente for ver, são bastante recentes ainda, mas que na procura por vida em outros planetas mais próximos aqui do nosso, que é onde chegam os nossos equipamentos, eles não encontram vida. Mas eles não encontram vida semelhante à nossa. Então, bastante materializada, bastante próxima daquilo que a gente conhece. Mas, pelo estudo, e aqui nos diz claramente que existe sim vida em todos os outros mundos do nosso universo. Através da história, tanto a história bíblica quanto a história através do estudo da ciência, ela nos coloca diversas situações. Todos nós aprendemos, né, que o nosso mundo, Deus criou o universo em 6 dias e que o primeiro homem da Terra foi Adão. Então, existe uma simbologia nesse conhecimento que quer nos dizer o quê? Que o próprio estudo geológico dos fósseis do nosso planeta nos dá a dimensão do tempo da criação da Terra. Então, esses 6 dias é uma simbologia tentando nos mostrar que foram eras, foram etapas de desenvolvimento, cada uma levando milhares de anos. E dentro da concepção de Adão, que é impossível a gente acreditar que apenas um casal teria povoado toda a Terra. Mas, na verdade, também é uma simbologia de uma raça enxertada dentro do planeta para forçar o desenvolvimento da espécie humana que aqui existe. Se a gente pegar a história que nos fala dos Homo erectus, sapiens, Neandertal e outros, a gente vai ver o tempo de cada um, através dos fósseis, eram tempos muito longos, às vezes, de existência de cada espécie até haver uma evolução e passar para uma seguinte. Através dessa raça adâmica, que foram espíritos trazidos de um outro planeta para reencarnar aqui, que parece uma história, a gente ouve assim, parece uma história até um pouco fantasiosa, mas eu depois até vou passar uma referência para vocês. Através dessa migração, a nossa espécie que aqui estava consegue evoluir. Imaginemos que aquele que estava num planeta mais avançado, sabia bem mais do que aqueles que aqui estavam, vieram para cá. A transferência de conhecimento que ocorreu foi muito grande. Isso é uma alavanca na nossa evolução. Assim como, novamente, vai ocorrer algo parecido, como eu disse, não se sabe quando. Assim que o nosso planeta passar de uma outra categoria, essa divisão que se tem hoje, ela vai deixar de existir. Porque não é possível aqueles que querem, às vezes, trabalhar no sentido certo, eles não conseguem, às vezes, são impedidos por forças conflitantes que existem aqui. Continuando, a gente percebe também, através da história, que diversas civilizações passaram por nós, através aqui do nosso planeta, deixando marcas de evolução, marcas de conhecimento. A gente pode citar, basicamente, a civilização egípcia, que foi extremamente avançada no período em que ela passou por aqui e que não deixou rastro nenhum daqueles que aqui estavam na época. Os egípcios que hoje vivem naquele país, eles não têm nada a ver com aquela civilização daquele tempo. Então, a gente às vezes se pergunta, né, materialmente falando, onde foram parar? Como é que foram extintos de uma hora para outra? E não conseguiu assim se passar aquele conhecimento para nenhuma geração que veio depois. Então as explicações, elas não são materiais, elas são espirituais. Outras civilizações também que passaram, que nós temos conhecimento, que foram bastante avançadas, até se comparando com os nossos dias atuais. Vieram todos para dar uma alavancagem naqueles que aqui estavam. Deixaram a sua marca, deixaram o seu legado e estão continuando as suas vidas em outros lugares. Aqui no livro dos Espíritos, ele até nos coloca que é perfeitamente possível que nós possamos reencarnar em outro planeta, mais evoluído ou menos, tanto faz, e voltemos depois para cá, é plenamente possível. A questão é, o que se pergunta sempre, por que que não ficamos, às vezes, passando de lá para cá, né? Se é possível. Onde é que nós colocamos os nossos tesouros? Cada um de nós. Nós nos apegamos às coisas materiais, basicamente, e às pessoas, aos nossos familiares, que nós temos um sentimento bastante forte. E por isso, muitas vezes, é que nós ficamos reencarnando novamente aqui, para que a gente possa, através de uma volta, ou auxiliar eles, ou ser auxiliados, ou resgatar algumas situações que não ficaram bem resolvidas. Então, é possível, mas ainda nós continuamos indo e vindo, enquanto não resolvermos as nossas questões, ficando voltando aqui. Nessa questão ainda, do que se diz dessa transformação do nosso planeta, se a gente for pegar o Evangelho e diversas passagens em que Jesus nos coloca, a gente consegue fazer relação com várias delas para os acontecimentos e para várias dessas verdades que existem. Quando ele nos fala lá na parábola do joio e do trigo, da separação que vai haver, do crescimento, do bom e do mal juntos, para que possam se destacar um ao outro, é uma interpretação e um claro entendimento dessa ruptura que vai haver, dessa mudança que vai acontecer, que está acontecendo gradualmente e que todos nós estamos colocados. Como eu disse, né, eu ia deixar para vocês uma referência. Quem tiver interesse em aprofundar esse assunto sobre migrações, não só sobre isso, que aqui a gente acaba falando um pouco de cada coisa, o livro O Caminho da Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, ele fala basicamente sobre a história da civilização vista à luz do Espiritismo. Então, é interessante a gente ter um conhecimento sobre várias coisas que nos antecederam e, inclusive, poder compreender um pouco mais as coisas que estão por vir ainda.